O dia 22 de novembro na história. 1910. Marinheiros iniciaram na Baía de Guanabara a Revolta da Chibata, reivindicando melhores condições de trabalho na Marinha. 1975. O piloto Emerson Fittipaldi anunciou que abandonaria a equipe McLaren para pilotar a Cooper Sugar, carro construído pelo seu irmão Wilson. 1980. A atriz e escritora Mae West morreu aos 88 anos. 1988. Os Estados Unidos lançaram o bombardeiro B-2, que usa a tecnologia Stealth, que o torna invisível para os radares. 1990. Após 11 anos no poder, Margaret Thatcher renunciou ao cargo de primeira-ministra britânica. Esses são os fatos que fizeram o dia 22 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.